despertar a emoção, a vibração e contagiar a sua noite. Alô, maestro DJ Davidson. Agora, a pista vai ferver. Com vocês, o maestro DJ Davidson. Chegamos, meu povo! Robson, o águia da Amazônia. Assim, ó! Vai, Palmeiraço! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa, tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Olha o Mandelão! Só quem souber pode cantar, vou deixar! E o popozão no chão. E o popozão no chão. Aqui no batidão. Gera gosto. No batidão, vai. Deixa assim. E elas. Essas malandras. Só quebrar, vem pra favela. E o quê? Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vem pra cá. No batidão. E as ciumentas. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Playboy da golada. Está no meu baseado. Me encosta. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Me encosta. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca tocar. Depois chegamos. Tá vizinho, curtição. Pra beijar na boca. Lequezinho da Vânia Pá, meu amigo. Gabrielzinho também, galera. Hoje é aniversário dos nossos sinistros, o Águia, meu irmão. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Deixa assim no batidão. E vem. Pra sacudir, meu nome. E o bagulho é vral. Vral. Eu tô aqui. Davidson, maestro, DJ Davidson. Deixa assim. Vai. Quepa batão pra batão grandão. Já tem o voo! Alô, meu amigo Everton de Marituba! Pega. Rapaz, olha quem ele trouxe, o Tá Matar também. Pega. Alô, Super Shop! Pega. Os maninhos também aqui na área, obrigado meus maninhos. Valeu com todo carinho. Alô, minha GDP. Tu gosta, não gosta. Bruno Fanático, GDP e a galera da pedreira. Alô, HD, você também, garoto. Tu gosta, não gosta. Bora, negão. Tu gosta, não gosta. Quatro, batidão não bate. Davidson também aqui com a gente, o nosso amigo Bola GDK. Um abraço pra você, Bola. É o nosso patrimônio, meu irmão. Rompendo fronteiras, o baleado, meu irmão. Diabão e a sua primeira dama, Ediane, de Garapé Mirim, galera de Garapé Mirim aqui no circuito com a gente. Deixando batidão, maestro, deixando batidão, maestro, deixando batidão, no batidão, no batidão. Deixando batidão, deixa, deixa no batidão. E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga, joga. Bora, Juninho! Mistura gordinho, mistura maestro, mistura gordinho. Meu amigo Mala das Curvas também tá aqui no circuito com a gente. Bora, Renatinho, alô, Tasso. É tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Davidson também aqui no nosso Ninho do Águia. O nosso parceiro Jordão Belém. Um abraço pra você, a Mega Light, também a Karina. A Lívia! Minha primeira dama, tá todo mundo aqui. Vamos lá, família! Alô, Pedrinho, Fence Construção! Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Bego Black, o Breno, da BS Marisco, Ana Alice, também aqui no ponto. Tem amor que é pirata. Tem amor que é pirata. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. Bora, Daniel Fox, cadê? É amigo Júnior do Carimbó! Meu amigo Miltinho, tá aqui no circuito com a gente, obrigado, viu, Miltinho? O Nailton também! Meu amigo Nailton, galera de Bragança! É verdade, deles DJ! Bora, Pedrinho! Alô, Felipe! Meu amigo Renan também, dos Eternamente. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso... Ah, o boy do palo, meu sinistro! Gilcílio também, tá aqui no ladinho. Andressa Rivera. Alô, meu amigo Buchecha. Alô, Daisy Pop. Boa noite, sem beijinho. Tome junto, separado. Bora acelerar mais um pouquinho, maestro. Como? Só no violão, vai. Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu quero ouvir! Reforço o Diego dos Mascarados, o Marco, o Igor da TS, meu amigo Igor, Chube da DS também, o Alan, o Rei dos Espiriguitinhos, o Clay Supergás, Júnior Alucinado, União Hightech. Vamos lá, família! Também aqui com a gente do nosso lado esquerdo, o primo Ricardo, Rodrigo Show, o nosso parceiro Anderson, direto de São Miguel do Gomar. Alô, gordinho dos mercenários! Fode, fode, fode, fode, fode, fode. Muda, Tubarão! E toda a galera de Bragança aqui no circuito com a gente, garoto! Bali, Capenha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Vem! Na intenção de beber. Te vejo no baile e já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te faço a proposta. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Nossos super amigos também aqui no Lajinho já deixou. Alô, Vitinho! Toma, só gostoso. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho. Aí o do animal também. Alô, Carlinhos. Alô, Dieguinho da Alcaia. Vai voltar depois das horas. Toma, só gostosa. Também maestro, nosso parceiro Igor, o Emerson Tião. Toda a galera aí do Barca Boa, lá do bairro do Margo, né? Está aqui com a gente. Um abraço! Pop Som. Hoje é meu aniversário do meu parceiro Romarinho, meu mecânico Romarinho. Ele tá no berço hoje, tá comemorando com a gente. Parabéns, viu, Romarinho? Tudo de bom, maninho. Felicidades, garoto! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Meu amigo empresário Eric! O negócio tá aqui no pop também, alô Eric! Meu empresário Eric, ele toda a equipe X-Men! Aqui na área, garoto! Vai voltar depois das horas. Toma. É tudão! Toma, meu pop! Toma, meu amigo Bochecha, super abraço aí, nosso amigo Careca e a família Dinheiro também. O Maxi Pop, Pop Brega, né? Por aqui com a gente. O Manduca, açaí do Manduca. E aí, Zé Paulo? Tá tudo beleza, maneiro? A gente por aqui, pelo Ninho do Águia, já abraçando com muito carinho as equipes, os nossos fangumes, a família Pop! Inclusive, família! Por aqui, Júnior Alucinado, meu amigão, Alan Mocotó, lá de Guaraci, ele tá comigo, irmão. Presença VIP hoje! Vamos lá, Gordinho! Para o meu professor Cleber! Ele tá aqui! Olha o nosso Beraguada Júnior da Linave, meu irmão, tá aqui com a gente no Rio do Águia. Alô, Johnny Pio, um abraço pra você, maninho, tamo junto. Alô, Black Família Roxon. Jéssica Brito também tá aí na área. Obrigado, meu amigo Louro do Cachaçom. Valeu, meu amigo Luciano Flores. Bora, Júnior. Agora sim, Marinho! Olha o Anderson! O meu prefeito Anderson! Tá por aqui! Rodrigo Show! Primo Ricardo! Gordinho dos Mercenários! E toda a assessoria aqui no Pop! Bora, Johnny Pinho, Jéssica Brito! Tamo junto! Vamos lá! Bora, meu amigo Renan! Os nossos eternamente aqui na área, garoto! Alô, Felipe! Deixa assim, maestro! Deixa assim, baixinho, maestro! Agora libera pra galera! família! Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os meus amigos, profissão perigo, chamar no swing pra gente curtir. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de te ver. Esse sincronismo que é bonito. Do jeito que você gosta, te deixo tão bem excitada. Te levo pro canto que passa pra. Alô, Paulista do Guamá! Spike da Leste também, alô Spike! Meu parceirão Spike daqui na área, meu irmão, alô Cúpula! Olha meu primo Cláudio Tech Fix! Tá em pela renda guarda, ele é a dona Ellen! Tá na área, maninho, o Chub e a Mega Light! E os meus amigos. DJ Puff Live também daqui na área com a gente. Chama no swing pra gente curtir. Eu vou pro baile da gaiola. Também aqui com a gente, nosso equipe Rebo Shark, maestro. Tá na área com a gente, um abraço. É o DJ Roberto Mixer. No saladão, meu irmão, esse moleque é bom demais. Voa, meu águia. Parceirão, Fabrício Mixi daqui na hora, já avisando que dia 24, aniversário aí dos Caixa Baixa, lá no Palácio dos Bares. Porradão Solano vai estar juntinho com o nosso Pop também. Pop Som. Meu grande parceiro, irmãozão, Preto Feio. Meu amigão Maestro lá da Champions League. Ele é a primeira dama aqui com a gente no Pop. Aqui no Pop Som. Pode chegar, que a festa vai começar. Alô, Renan Selva! A festa vai começar. Sabe aonde você tá, naquele lugar. Ele é a sua primeira dama. Daí, Moranguês. Não perde o nosso Pop, meu irmão. Pop Som. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiota. Sai do chão, pula. De 31 anos a nossa empresa Pop. A empresa encarregada de levar alegria todos os finais de semana a essa imensa família. Parabéns, empresa Pop. Parabéns, família Pop. Bora sobrevoar agora, meu Pop. Vai pra cima, meu águia. Boa. Suas asas, meu águia! Abrindo suas asas, meu águia! Abre tuas asas! Mostre todo o seu brilho, toda a sua beleza no palmeiraço! Batendo as asas, brilhando, brilhando, brilhando! Violenta. do pop, isso é boxe do pop, vai. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing this, Andre. Oh, for sure. Yeah. Check it out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off power. My last album was the Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game still. Everybody's going to the party, have a real good. He's doida! He's doida! He's doida! He's doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. He's doida! No escurinho, no escurinho, no escurinho. Isso foi apenas um lado A. Vamos virar pro lado B. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho é doida! E doida! Põe a mãozinha pra cima e grita! Só quem acredita que 2019 vai ser com emoção, com muita paz e dinheiro no bolso e muita brigada! Metralhadora de bica. Quem há 31 anos vem dando Dali bicada, bota a mãozinha pra cima! Dali bicada! Dali bicada! Dali bicada! Bota a mãozinha pra cima! Quem é do Paixandu, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima! Por quê? O Pop! É o Pop! Sexta, sábado, Alô, Bocotó! Te falei! É pop! É pop na feira! Gira alucinado, Marinho! Sábado, domingo! Olha o meu preto, desce a moral! Lá é sua, é do pop! Tecnomachine! Pop! Valeu, Leandro Carvalho, bola, Marinho! Tá todo mundo junto! Eu te amo tanto e custa tanto. Quero ver, quero ver. Viver, sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Vocês. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Família Pop está feliz da vida, até porque o aniversário de 31 anos dessa história maravilhosa que tem a empresa Pop. Portanto, um som de credibilidade, de história, Pop Live, Pop Som, e essa história do Juninho, do Ellison. São pessoas que fizeram parte dessa nossa história de 31 anos. Mas quem é que tem um amigo corno? Bota a mãozinha pra cima. Quem é que tem um amigo viado? Dá um grito. Pode doidar. Porque o Pop é o Pop. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Fala, Fábio. Um grande abraço a você, Fábio Neide. Valeu. Ah! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem aí? Bota logo o seu copo, o seu uísque pra cima. Bota também a sua latinha pra cima, porque o bailão do Pop começou! Quem tá com o copo na mão? Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Foi o que o Mano Brau falou. Mostra e no bailão, no bailão, no bailão, no bailão. Maestro, quem é que tem uma vizinha fofoqueira? Bota a mãozinha pra cima, cima. Aí tu canta pra ela assim, ó. Canta pra ela, canta pra ela. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem Eu quero ver vocês assim, ó. Eu quero que tu vá. Vocês unido. Pode tomar conta da minha vida. Vai. Aonde já se viu, O pop é tudo. Júlio de Nave, um abraço, Marinho. Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena. Matheus, Júlio, fala isso, Marinho. A mão do pop, o Eric do Depósito. A mão do ouro também, um grande abraço, Luzinho. Mineiro, Matheus, toda a minha. Deixa por aqui. Ele chega pra arrebentar, rolando as mixagens, fazendo você dançar. DJ Ellison, é do Pop Som. LG, é do Pop Market do Brasil. Só mais um aí, maninho. É do Pop Som. Da família Pop, como eu já falei, tá tudo bem, Maestro. A gente vai tocar essa música aqui e com certeza a gente vai pra lá pro Pop Live também. Que a festa é dos Águias. Essa música aí, Jean, é sem sombra de dúvida a música que conta a verdadeira história do patriarca da empresa Pop. Os caminhos percorridos, claro que resumidamente tem muita coisa pra ser contada, mas essa música aí significa muito. Você, Elias Carvalho! Fala, Pop! 3, 2, 1, é Pop! Rolando da Nike, valeu, Marinho. O Abraão também, valeu, papai. Obrigado, viu. Toda a empresa Pop. Alisson, obrigado por tudo, viu, garoto. Pelos ensinamentos também. Muito obrigado, Juninho. Valeu, valeu por darem a oportunidade da gente fazer parte dessa empresa. Com certeza, sem sombra de dúvidas, é referência não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil. Afinal de contas, vem desbravando aí várias barreiras e com certeza levando o movimento pra fora. Valeu, empresa Pop! Parabéns! Vamos lá, família! Pop Som. Pop Som. Pop Som. Luz, cores e um verdadeiro show.